porta, sai da porta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. E meu parceiro? Não para. Ronaldo da Oi, você? Ela toca. O meu brother Negão também tá com a gente, Gabriel Nunes. Último like em fronteira do Robson. Mega Robson. Toque não para. Toque não para. Ela toca e não para. Alô, Japa CDs! Prepara tudo aí, maninho! Vamos começar de verdade aqui no Curtume! O nosso Robin chega no sabadão do Real! Aqui na quadra do Curtume, a volta do espetacular! Mega Robson! DJ Felipe, o cobiçado do Pará. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Vamos começar a aquecer! Tudo isso é vibe do cobiçado. Essa é a nossa vibe. Vem comigo! Tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Suparé. E quando eu notei, vamos começar assim, ó. Minha boca começou a secar. Alô, piratinha do comércio, abraço pra você, garotinho. Em meu ouvido sussurrou 2000. Tu vai, 2000, vai. Sabe a cara de sem graça. Fala, Andrezinho. Que eu fiquei, paisagem. Pedi pra sentar de graça. Ela me xingou. Você falou o que pra ela, diz? Cara de sem graça, foi o que eu fiquei. É DJ Felipe, meu irmão. Pedi pra fazer a faixa, ela me xingou. Vai começar! Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça. Safada! Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Viva sentando, vai! Dá uma sentada de graça. E o nosso parceiro Leozinho, ele e o Mateuzinho também tá com a gente doidando. Um abraço, meu brother! O cobiçado do Pará. Dá uma sentada. E vai sentando. Eu sabia que ela viria. Diz! De longe sinalizou pra mim. Alô, meu parceiro, Vaguinho Pet Briga! Na goção. Ele e o Denis também tá comigo. O dedinho, eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. E aí? Tá rolando baile mais um. Jufrazão! Eu pago. Pichula! Vai... O casal espetacular. Mentindo. Mega Robson. O cobiçado. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba. E vai botando nela pra mim que eu quero ver agora aqui no Curtume. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só bota. Põe na fita. Só bota. Tô comigo e doidando tudo. Dona, meu bem. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. O nosso parceiro Juliane. Juliane Carro. Sados. Aqui com a gente. O Andrei, o Lúcio também tá na área. Inteira relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que o Matheus tá bem demais. O Matheus Menezes. Minha primeira dama do ladinho. Junto balde, nós mete o incansável. De baile. O quê? O quê? Olha, trocou. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido. Parceiro Ping. Sentimento. Ping Mil Graus. E nosso parceiro Eduardo. Cima, sai com a gente. Um abraço e brincadeira pra você, viu? Parceiro Diron. Mega Fuga. E vem comigo. Eu me sabotei, o papo dessa piranha. O quê? O quê? O quê? O papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E vai botando nela que eu quero ver. Ai, droga. Eu me sabotei, o papo dessa piranha. Eu me sabotei, o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma. E vai botando. Uma bala que e vai botando. E ela me chamou e falou que gostou. O quê? É, qual? E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela? Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Alô, meu parceiro Júnior! O da TV tá comigo! E toda a galera, vem com a gente, Eduardo! Do lado da coxinha do Bob! Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Embolo com Zé Fim, me chamo de amor. E ela sento e gosto. Sento e gosto. Chama do de amor. E o quê? Oi, senta, senta, senta, vai. Cita, cita. Que tu gosta. E vai sentando nela. Vai. Senta, senta, senta. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento. Movimento agora. Olha o movimento que ela desce. Um abraço. Os crias da ligação tá aqui com a gente. Tá todo mundo. Mega Robson. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. Que vamos embora. Fala fumaça. Fazer fumaça, fazer fumaça. Fazer fumaça. Nossa. Vai. Então, então, então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje bora botar pra cima, nego. É a vibe. Sai, sai, sai da minha frente. Vem pra vibe do cobiçado. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Toma, toma, toma. Sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. E a família? Hoje eu pé de panda. Tá aqui com a gente. Bateu, balançou, bateu, balançou. O advogado Bill, e você na moça, aniversário desse carinha, junto com o Matheus, tá aí com a gente, Matheus do Benente, ele e seu irmãozinho também, tá todo mundo, indo, indo, pipocando. Primeiro quero saber se tem uma mulher sincera, bota a mãozinha pra cima aí, só de mulheres sinceras, botando a mãozinha pra cima aí, a mulher que vai beijar na boca nesse carnaval, bota a mãozinha pra cima aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver, bem alto, e canta comigo assim, ó. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência do vapo, vapo de quatro. Eu jogo rabos, de quatro eu jogo rabos. De quatro tu joga? Uma toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos, de quatro eu jogo rabos. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos, de quatro eu jogo rabos. Sequência. O nosso parceiro Marcos, que tava comigo lá no Levada Pop, tá aqui. Diz o moleque da vila. Minha amiga Adriele Araújo também, tá todo mundo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. De quatro eu jogo. Júlio da TV, Alex e Brian. Rabo, Murilo da TV. Toma, olha o Andrei também. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de soma, toma. A sequência do vapo, vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de soma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Bate a bunda aí. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. É. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. O que, bebê? Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vem descendo. Descendo. Vai descendo, vai. Vai, é bola pro pai. Novinha, vai. Descendo. Descendo. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo. Descendo. Vai, é bola pro pai. O nosso parceiro Gaguinho, a primeira dama. Tá aqui curtindo o Robson. Minha amiga Valéria. Também tá aí na área. Valeu, Valéria. É a vibe do cobiçado. Pra que foi maltratado? E hoje de maior quer ficar. Vai, vai. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. O meu parceiro Mikael, o moleque dos stories, tá aqui com a gente. Representante da favela, apresentando a favela. Mega Robson. Bora! safada. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Isso pra mim assim. Like. Tava lembrando de você em cima de mim. O nosso parceiro Nilson do Tacacá. Tá aqui com a gente. Feliz. Galera do Barbearia do Lalá também tá na área. Valeu! Nada. Você sabe que me amarro na sua sentada. E ela na levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Falou, meu parceiro Thalisson! Safada, fuma aqui comigo. Já! Quero já! Oi! Oi! Oi! Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar, só dá no taga taga taga taga taga taga taga taga taga taga taga. Olha, empresário Flores, balançar. Tá aqui com a gente, ao lado direito do hobby. Pode balançar. Alô, Flores. Pode balançar. Ao lado direito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai aquecer! Ai, caralho! Toma! Tá valendo? Joga lá embaixo com o bumbum balançado. Tiro! Tiro de bumbum nesses fulano. Dá-lhe tiro, tiro! Tiro de bumbum nesses fulano. Joga lá embaixo com o bumbum balançado. Tiro de bumbum nesses fulano. Tiro de bumbum nesses fulano. Eita, mina do bumbum, pros fulano desejados. As minas tão aprendendo, querem andar. E meu parceiro Biel, o da Tormento tá aqui com a gente, alô Biel. Prepara, prepara, toma, toma. E os cria da União, meu parceiro Gabriel Santos, o Augusto Santos, Vileguinho, o do Jurunas, Patrícia, o Danilo, tá todo mundo, Danilo Costa e o Gato Preto. Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho. E toma, toma, toma. Esse é o beat que te envolve, que faz te fazer sentar. Senta, senta, senta, vai sentando, vai. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Manda pra safada. E você? Evoluiu, ritmo agressivo. Tony Slamos também tá com a gente. Alô, Tony. O nosso parceiro, Ricardo Carneiro, da Lojas Boutique Multimarcas, tá aqui com a gente, representante aí, no bairro do Marex, no comércio de Belém, King B, Abelina que voa mais alto no estado do Pará. É a vibe do Cobiçado. Eu dando na bunda dela e ela só falava: dale, dale, dale, dale, dale, dale. Quer mais, né? Dale. Mão no joelho, joga teu popozão, joga que joga teu popozão, joga teu popozão, sal, sal, sal, joga teu popozão, joga, joga teu popozão, joga que joga teu popozão, sal, sal, sal, sal, joga que joga que joga que joga que joga que joga teu popozão, vai jogando nela, sal, sal, sal, sal, sal, joga teu, joga teu, joga que joga teu popozão, joga que joga que joga que joga. Prazer. Jequinho não veio hoje? Tá calado. Mano, ele minha voz. Eu vou esperar. Cortaram o Jequinho. Uma novidade nova. Essa é muito fácil. Vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah. Manda aí pra mim. Chapuletei. Alô, meu parceiro Mascotinho. Chapuletei, chapuletei. Chapuletei, chapuletei. Ele é do ladinho. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chapuletei, chapuletei, chapuletei, chapuletei, chapuletei, chapuletei, chapuletei, chapuletando. Prazer, Chevy Tica é o louco, eu tô só calado. E aí, Isa, tinha um do Coque na cena. Sabe quem, né? Isso, sabe quem? Esse aqui, ó, ó. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo, até o marido largou. Tava gamada no maloca e deu papo nas amigas. Vai pra onde? Eu vou pro baile da Colômbia. Lá começa de noite. Então para na beiradinha. Na tcheca, na tchequinha. Toma tudo. Na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo. Fala, meu parceiro maluquino. Na tcheca, tcheca, tcheca. Bora botar nas novinhas. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. O quê? O quê? O Mega Robson. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Vamos! O Mega Robson. Esquina tudo! A nova era espetacular. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima! Mais pólvora aqui, peru! Prepara tudo! Meu blaster, peru! Acelerou tudo. Coisas da vida. Toma. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que a minha ex vá pra lá, viu? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence. Canta. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o quê? Namora não dá, namorada não. Namora não dá, e namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o e joga pra cima, pra cima, pra cima. Joga pra cima. Quem é da terra firme, joga a mãozinha pra cima. E bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota pra cima. Um, dois, um, dois, três. Joga pra cima. Canta comigo que eu quero ouvir. Vim só pra te dizer, só penso em você. Quer o quê? Meu águia de fogo. Tu é da onde, Rob? Eu sou. Quem é da terra, canta. Nosso Robby e Bebelão na quadra do Curtume. E bota a mãozinha pra cima, pra cima. Canta comigo. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Se escondeu aqui, que aqui é bagulho doido. Cara de brava que mina maluca. Já bateu na minha cara. Que já meteu o chibre, que traiu o canda. Alô, Melri! Você! Você, você! Dali cobiçado! Acelerada! E agora, agora, agora, agora! É só putaria, é só, é só putaria. É só putaria. Aqui na TV é isso. É só putaria. É só putaria. É só putaria. É só putaria. É só putaria. Piru, tô na área, hein? O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área. Tonari! Acenda o pavio, que comece o bombardeio. Todos os canhões. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum, bum, bum. Explodiu. Bum, bum, bum. Explodiu tudo. Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Canta, TF. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém. De o quê? Me chamando de meu bem. Nos olhos se encheram de lá. E agora, bebê? Agora tô no beco sem saída. Porque tem que ver a minha vida e você. Já? Só quis brincar com meu coração. Brinca não com o coração dele, que ele gosta disso, ó. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Vai ser hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. O que o quê? É hoje que ele paga. É hoje que ele paga todo mal que ele fez. É hoje que ele paga todo mal que ele fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio. Pra tá onde? A unha tá ok. Acelera! Bora acelerar! Diferente agora! Bora, bora, bora! Empresário e ele, artista, e o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Hoje é eu, Fabinho. Alô, Fabinho, cadê você? Vamos que vamos, Felipe. Estamos de volta, viu? Depois de uma temporada passada, assim já de volta. Por enquanto, só no Amplex, viu, Felipe? Agora você e o F10 juntinhos, juntinhos e misturados, até a gente ficar 100% para poder voltar a tocar novamente. Mas estamos de volta! Volta, volta, volta. E voltar em casa é muito bom, é muito melhor, Felipe! Felipe, Felipe! Bora! Bora, maninho! A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, acelera, galera! Mochila nas costas, ratinho na cintura. Puta, mochila nas costas, ratinho na cintura. E bola assim pra trás. Só caçando, puta. E vai caçando, vai. Puta, só caçando, só caçando, só caçando. Mais. Puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo. É, puta, tudo. A vibe do cobiçado. Puta, tudo, puta, tudo, puta. É, os amiguinhos que brota de ver. Se não tiver de dor, ela nem olha pra você. Alô, Vaguinho, perde briga, meu parceiro. Querido Denis e toda a galera tá aqui. E nosso amigo Bola, o Drigui, aqui com a gente, a Driquinha, aqui no Curtume. Alô, Natália Vitorinha, grita. O Cleiton Paulo, o Altinho, tropa do abrigo. É DJ Mel, Não, não, não, conta direito essa parada e canta direito, vai. Pra se falar de amor. O quê? Tem que... Pra falar de amor tem que trazer ele pra cá, ó. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? Vai! Rob! Quem é Rob? Vem pro Rob! Mais pólvora! Olha meu parceiro Negão, isso aqui com a gente, viu, comissário? Ele e o Ronaldão tá com o mundo! E aí, Gabrielzinho, você também! Raoni tá com a gente, Felipe! Tá aí, tá? Tá na retaguarda, alô, Raoni! Bora, Raoni, pra cima! Alô, meu parceiro! E o sino dos caras de pau, maninho! O Edinho do Mundo, um abraço, o Edinho tá com a gente também, tá de volta! É o parceiro M40, o Beonce. É o Beonce? Tá na retaguarda. Um abraço. Puxa, amigo, e vem dançar. É o Felipe Cobiçado. Bora lá, ele vem de bola. Deixa tímido de. Vai na mano, vai. Amigo, e vem dançar. Mostra tudo que você sabe. E você, você, você. Pode sentar. E o nosso parceiro Piratinha do Comércio já tá comigo. Alô, Piratinha. Pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me tra... Família Põe de Céu tá aqui. Agora eu quero ver. Mega Robson. Agora eu quero ver você descendo. Agora eu quero ver você descendo. Na batida, na batida, na batida. Na batida, na batida, na batida. Na batida, na batida, na batida. Família. Bora mexer nos corações. Bora. Mexer com o psicológico deles. Bora. Vai. E ela vem, sacolejando a arma na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai. Vai, vai. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Diz. Não se entregar. Como é que é, TV? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. E esse olhar sedutor. Para mais, tá com a gente. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas sempre vem ela, Fábio. Mas veio você pra me... Quem é sincera vai soltar a voz bem alto, quero ouvir. Meu amor, é pra cantar agora. Escrever pra puta ver, ela tem que mandar ela vazar. Eu sei que dá pra ser mais alto. Eu sei que dá pra ser mais alto. Um, dois, três, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Valeu, Wanderson Dias. Alô, William, um abraço pra você. Para meu parceiro Ícaro, tá aqui com a gente. Toma, toma, toma, toma. E japonesa por ali, um abraço. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Quer, quer. Ela só tem quem é do pó. Júlio Salgado, tá de boa. Alô, meu parceiro Júlio. Ela quer correr perigo na treta do Júlio. Conhecida no serrão como Maria Bandida. Conhecida no serrão como Maria Bandida. Ela senta, ela fica na ponta do meu bico. Ela senta, ela fica na ponta do meu bico. Toma na pepequinha, toma na pepequinha. Olha o Malco do Ouro, isso aqui com a gente, olha o Malco. Um abraço pra você, dá do ladinho também. O Homem do Ouro. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, uma bola fria de onda. Botei uma O aniversário tá advogado, Bill! E hoje ele tá... Tô voando alto. Tipo na minha luta e trabalho. Girou, um abraço pra você, tá com a gente, valeu! E aí, fumaça? Tá por ali! Trabalhando no cara, todos com elas tá me querendo. Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer! O nosso parceiro é o Dino, do Rob aqui com a gente. Alô, Fabinho do Pacino! Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Agora! Falou, David Super! Explode o barulho! Voz comigo agora! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Bora, maluquinho, me dá o papo aí! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, mas também ele sofre. Doente de amor. Só que tem um amigo que pegou ali o chifre em 2019 e bota a mãozinha pra cima aí. E Tiron, tu pegou o chifre em 2019? E 2020 tu vai pegar chifre? Não? Por que diz? diz. Doente de amor. Só sofre de amor, né, Tirão? Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Olha o Denilson das Marcantes. De amor, tá com a gente. Um abraço, Denilson. De tá de boa, tá de boa. Quem não conhece, sofre. Sabe por que o cobiçado dá valor nas bandidas? Sabe por que o cobiçado dá valor nas bandidas? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Porque elas aguentam chupando, vocês não aguentam sentado. Porque elas aguentam chupando, vocês não aguentam. Tem que ser na manha. Porque elas aguentam chupando, vocês não aguentam sentado. O empresário Flores tá aqui com a gente, alô Flores! Fábio! Íntimo usado, Loracho. Olha o Cacá do Sem Vergonhas! Tá com a gente, alô Cacá, abraço pra você também, tá com a gente, tá de boa! Tá no show do Robi! Ultimamente vai rolar um pente certo, tu não indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, bota a frente, pique o filho da corrente. Pela visão quando... Vamos, filho! Chama ela pra fuder. E vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Chama que ela vem. Executamos, cara. Executamos, cara. Alô, meus pães na fita. Executamos, cara. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Petula, tá com a gente, só de boa. A sala, mano. Ele é a sufração ali. O Matheus Menezes. E a primeira dama. Aqui do Latino com a gente. Tô incansado. Ronaldão, o Negão. O Gabriel Nunes. Os Moleques Sem Fronteiras. Tá todo mundo com a gente. Mulherada sincera, já é! Quem tem uma amiga fofoqueira, dá-lhe um grito! Quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito! Bora, Rodrigo Carvalho! Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta! Bora pra cima! Xande sem freio. Eu nem sei de quem é essa festa. Você? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias. Várias xerecas. Várias. Várias xerecas. Letícia Tavares. Xerecas. Filha amiga Mai, também tá comigo. Várias xerecas. A musa de mosqueiro, Luara. Várias xerecas. Cheguei. Oi, cheguei. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Tô minha dona da festa, era aniversário dela. Da festa, era aniversário. O que tu fez? Comi, bebi, Jonathan, gastei nada. O do Jota, R Salgado está comigo. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda... Bota no telão do Robson aí. Lojas R.A. Boutique. Duque Gold. Fechado com a vibe do cobiçado. R.A. Boutique no telão do Robin. Vibe do cobiçado. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Então bora soca nela, família. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana, você tá dando a ver. Só soca, Diana. Gil Salgado, só de boa, né, Gil? Bora pra cima, meu brother. Tá com a gente. Tá do ladinho, do ladinho. Toma, Diego da TM. É isso que tu quer? O Daniel da Batfly e a primeira dama do latino direito. Alô, Playboy da TF. Ele tá aqui na retaguarda. Ele e o Xande. Tira o pé do freio, Xande. Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo. Alô, M. Brincar comigo. Da minha cara, me faz... fazendo de otária. Não vou, não vou. Só de mulheres sinceras. Só as que não traem por jeito, maneira. Quero ver cantar comigo. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocado, amor. Isso pra mim é assim, ó. Porque eu mereço. Tá chegando a nova música do Robson, galera. Porque eu mereço. Viviane Batidão. Fica a nossa produtora. Quero DJ Melry. Chegando a nova do Rob, prepare. A música vai ser um sucesso no carnaval e o ano inteiro. Mas se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, sequência. O dos caras de pau tá comigo. Eu jogo rabo. Alô Juninho, alô Juninho. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu. Essa é a nossa vibe. Tá na onda do Goldin, chamei os criados pra base, vai rolar de base. E amanhã tem Mega Robson pela primeira vez lá no Arém, antigo Coliseu, na Marambaia, numa boate gostosa, bonita, tudo climatizado, viu gente? Domingão amanhã, Robson lá no Arém. Ai papai, aí eu vou levar meu Arém, não quero ninguém de olho nele, viu? Ai, ai, ai, amor, DJ Felipe Cobiçado, roubaste meu sentimento. Fiquei na balonessa. Eu lá lá, barbearia. Bota no telão aí, Fagner. Ai, ai, ai, amor. Yeah. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. Bora aí, doidando, e doidando, e doidando. Bora aí, doidando, e doidando, e doidando. Bora aí, doidando. Bora aí, doidando. Bora aí, doidando, e doidando, e doidando. Vai. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Só ficar de vez em quando é bom. De vez em quando. De vez em quando. Vai, vai. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me liga. Olha o batidão. Não insista pra viver o seu amor. Evoluiu. Ritmo agressivo, sério, sim, vai dar fluiu. Levando levado, que você você. Eu sou o vai ver na vibe do Kevin Page, da tua zona que vai mexer. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. Pode, pode, pode, pode, pode, pode começar a descer. Pode, pode, pode, pode, pode. Ó, tu dá ou tu desce? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai descer, vai dar ou vai descer. É. DJ Big Show Produções. É o Cobiçado! Você está na companhia do DJ Felipe, o Cobiçado. Mixando ao vivo. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que... É o Nick da Malu nessa música, né, Rony? Marquinha, ok. E agora? Sombra, cílio, ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu... Brota, brota. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele... Japonesa, Bonaria. Um abraço pra ti, Japona, velha guarda. Sombra, cílio, ok. Tempo de vigília, eletrizante, ali só na mano, Japona. Brota no bailão pro desespero do seu ex. O nosso parceiro Bruno Fumaça, brota, brota. WR, o David, o Boy, tá aqui com a gente, o Júnior, o Iago Rex, pega ele Rex, tamo junto. Vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ver. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma TBT. E a música estourada. Uma TBT. Bombada. Uma TBT. No carnaval 2020 vai ser essas duas. Os quatro caras que as meninas vão atrás na folia. Os quatro caras que as meninas vão à procura deles. Pra beijar, encarar nos bloquinhos da vida, nos bloquinhos de bairro e nas avenidas. Então, Rede Detona aqui, sente só! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Olha o Cacaio, aí vai da Gorgista, bicho. Um abraço a você, Cacaio. Ali retaguarda, só de boa. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vai dando a xereca, hein? Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. E aí, Maia? Milhão, sabe? Bora! Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. E os moleque da avenida tá aqui com a gente, doidão! Bora, moleque da avenida, pra cima! E detonando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! Segunda-feira, no Caribe Show, Robson e aniversário do Ronaldão. Da olha o grave, olha o grave. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate. E bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu e a bunda dela bate. Bate. Sabe que tá ali na Rona? Bate, bate, bate. O nariz externo do Robin. Bate. O nosso parceiro Batistão. Tu vai tá tocando e vai. Do lado direito da primeira dama. Ele tá tocando. E seu fiel escudeiro do ladinho. Quero ver só as que sabem. Vai. Acompanha. Vai detonando tudo, tudo, tudo. Olha a disputa dela. Felipe Cobiçado! O Eric do Depósito já tá com a gente. Alô, Eric, um abraço pra ti. Ele é o seu primeiríssimo dama, sempre, sempre com a gente. Chama que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. E vai mexendo, vai mexendo, vai. Balançando a bunda também. Tá suado, menino. Olha como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. E ela? Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde. Muito álcool, desde segura. Pode, pode, pode. Ela, e aí, Augusto? Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. E nosso parceiro Thiago da King B. Alô, Thiago. Vai, Guilherme. Bota a boutique multimarca no telão do Robson aí. É a King B. E meu parceiro Ícaro Carneiro tá aqui com a gente do ladinho. Tomando aquele chope maro. Esse é DJ Guga. É. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele. Ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele. Ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo. Vem pra vibe do Cobiçado. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. É o Cobiçado. Guga é o pica do momento. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Na casa do DJ Guga, onde tudo acontece. Na casa do Pierre, é onde tudo acontece. Nós come as piranha. Nós fode as piranha. Dá nós tapa na cara dela, filha da puta carece. Ego da mulher bandida. E vai doidando tudo. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Olha o Batistão, já tá na área também. Pode. Um abraço no você, Batistão, pode, tá no Robin. Pode sentar. Esse é parceiro louca por ali. Pode dançar pelada se tiver muito esse... Tu tá como, mulher? Pelada. Eu tô vidrada em você. Você, você, você, você, você, você, você. Só as mulheres sinceras. Só as mulheres fiéis. Começa a bater a bunda. Joga a mãozinha pra cima. E bora botar pra esquentar aqui. Na quadra do curtume. All the things that we wished, they never came true. Olha nosso parceiro Kikito, tá aqui com a gente, alô Kikito, um abraço pra você, meu brother. O Kikito e a primeiríssima dama Nath e a Manu Souza, um abraço! Quem vai ser? Muito chato, muito doido! Vai trabalhar amanhã ressacado, bota a mãozinha pra cima aí! Quem vai curtir o bloco do Robin na Terra Firme, bota a mãozinha pra cima aí! Bota a mãozinha pra cima! Sai do chão! Everybody's going to the party, have a e agora? E doida tudo esse caraca! In the desert, going up. Já! Doidando tudo! Segue a vibe! Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder! Olhar e ter a consciência. Pensa que o pobre tem seu lugar. Joga a mãozinha pra cima. Botando a mãozinha pra cima, passando energia positiva. Bota a mãozinha pra cima. Bota. É o nosso hobby. No hobby no curtume. O empresário Flori também tá todo mundo. Já! DJ Kid PS comprou uma moto. O Playboy Rex, o Daniel da Batfly, rei da película do comércio, seu grande amor. Passa mal, ui. Mas pega uma bebeca no grau, só não passa mal no grau, não. Pega uma bebeca no grau. Paredido Luna tá com a gente também. Inclusive, Felipe, ele já tá na espera do Robby. Sexta-feira lá no Bené. O Henrique passou. Alô, M40, prepara tudo. Sexta-feira tem um Robby no Bené, Felipe. Lá no Luna. O B11 tá por ali, só de boa. Bora! Tá com 10 hoje. Tadinho na cintura. E aí? Bonezinho pra trás. O quê? Só caçar. Bora caçar, Felipe, bora. Mochila nas costas. Tem beiradinha hoje, tem? Bonezinho pra trás. Só caçando. E vai caçando, vai caçando, vai caçando. Bora caçar, F, desce o bagulho, é doido! Fala aí, novinha, O quê? Primeiramente... Quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Quem tem fé e fé no Papai do Céu, bota a mãozinha pra cima e bota a mãozinha pra cima. Primeiramente, gente, segundamente eu quero agradecer vocês aí por estarem com a gente hoje aqui, nesse sabadão do Real, viu? E terceiramente, a mulher solteira, prepara agora! Vai começar o combate. Vai começar! Vai soca, soca, toma, toma. E soca, soca, tudo. Chame sem freio, tá com a gente, Luciano Dias. Abraço você, tá com a gente, tá de boa. Tu sabe que é nóis. Vai, vai, vai. Bora pro segundo, roda daí. Vamos embora, vamos embora. Toma, toma, toma. Vai começar o combate. Abraço os mulas. E éguas. Vai soca, soca, toma, toma. Bate, bate, com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate. O campeão da arena. Bomba. Soca, toma, tá aqui com a gente. Bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Mulas e éguas. O campeão gelada do campeonato do Bomba. Valeu, viu? Alô, Leandro, põe na fita. namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. E aí? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Do nada, sabe por quê? Ela vai aparecendo, Marinho. A mão me diz: do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. É porque eu amo a cachorro. Empresário Bruno. Bruno Matheus, o Verende tá aqui com a gente. O Charlon, um abraço pra você. Alô, Binho, a DV tá com a gente. Daqui a pouquinho no Arém. Segunda-feira, Caribe Show. E ela me chamou, vou ter que te contar. E ela me chamou e falou que gostou e quer. O Dentinho da TF. Alô, Zé, um abraço pra você também. Daqui com a gente. Amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco. E agora? E ela sentou e gostou, sentou e gostou. E vai sentando. Vem aqui fazer amor. E ela sentou e gostou. E bota no telão do Robson. A cabeça desce de... Lopes Motopeças. Tudo é acessório e equipamento para sua moto. É Lopes Motopeças, viu? Bora, Damião, tamo junto. E ela me chamou, me falou que gostou, me quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, e deixa eu. Nosso Mito Paturinho tá aqui com a gente também. Um abraço a você, Mito. Ele e o Malzinho aqui com a gente. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Oh, saudade de Goiás. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Canta comigo, vai. Hoje é só oi. Joga a mão pra cima e solta a voz comigo, vai! Te amo e você. Isso aí já é o aquecimento. Já é a preparação pro nosso carnaval, filho. Vai ser desse jeito. Carnaval, coisa boa. Certo. Te amo e você. Meu amigo Marcos, aí dos camaradas da Didas também tá presente com a gente. Um abraço pra você, Marquinhos! Bora, Gino Salgado, está com a gente também, só de boa. E aí, Ellen, um abraço pra você! Volta! E volta a ser como era antes. Zezinho e a sua primeira dama. Camila Pé de Panda aqui com a gente. Um abraço! Tchau! Fica! Fica com Deus. Fica com Deus. Por quê? Aqui o bagulho é doido, mas aqui também, quando tu vê ela com outro, então ele com outra, desperta aquele. É aquele ciúme! Diz aí, diz aí! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. E agora? Lembro quando você dizia: meu amigo Denis, invade hoje, abraço pra ti, Denis. Ela chegou com a gente, olha, mano. E a gente foi se envolvendo. O Alexandre e o Dentinho, medo, aqui com a gente. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. E aquela, diz pra mim: é uma silveira atrás da outra. É que dividir. Olha, meu parceiro Henrique, você é Dandara. Tá aqui comigo. Eu aceitei por um instante. A verdade é que Gabriel, não quer... o Negão, o Ronaldão da Oeira, todo mundo. Silveira. Inclusive, comissário, daqui a pouquinho. É no setor deles. Lá na Marambaia. Boca. O bagulho vai ser doido, a gente vai ter uma bomba hoje. Por um instante, só na água. A verdade é que amante não quer ser amante. O amante não quer ser amante, ele sempre quer ter algo mais. Gustavo Lima, show de avião. Oi, embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre seu coração. Vaguinho, te... bonito. Abre seu coração pra ela. Toma aí. E aí? Eu quero em meu lugar. deixaria do jeito que tá. Você fica. Empresário maluquinho tá com a gente, valeu, maluquinho! E te devolvo pro seu titular. E aí, bebê? E aí, bebê? Seria um jeito certo se. O Denis! Paguinho lá no juru, nessa aqui. Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Apenas um objeto. Diz aí, bebê! Como é que faz? Como é que faz? E aí, Batistão, vem embora! Quando o amante quer ser algo mais. Como? Como é que faz? Como é que faz? O cobiçado quer ser algo mais. O F10 quer ser algo mais. E o quê? É mais do que o sexo. É farmácia. Amor, selvagem. Briga vai ser bonita agora. Quero te ver acordar. Maquiagem. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Que tosse, F10. Tem o céu, o luar. O quê? O quê? As estrelas vão me guiar. Vai, vai, vai, vai. Vou te encontrar. Onde você está? E agora? Quem não vem me ver, volta pro meu ninho, mundo leva. Estou me sentindo. Canta, canta. Sempre canta. Esperei pelo teu carinho. Estou aqui buscar, será que vai me perdoar? Garota chora, garota chora. Bora, tirou! Tá só na mão. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por que, garota chora. Alô, Irã, chega aqui. Você não sabe o mal que me faz. Com o nosso parceiro Augusto. Alô, Irã. Deixa pra trás. Que garotas choram demais. Bora fazer diferente. Canta. Minha vida estava no lugar. E aí? Tudo parecia se encaixar. Curtume. Bora, meu hobby. Sucesso, lotado de ponta a ponta. Um forte abraço toda a galera do Bebê no Saúde também. Estou junto com a gente nessa. Um forte abraço, viu, do Júnior. Aquela linda cena que a gente viveu. Bora, eletrizante. Espelho fumaçado e o recado seu. Uma paixão de pontos literários. E aí? Julieta e eu. Bora, Curtume! Amor proibido é insistir o que faz bem. Da boca! Você me arranha. No final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Bora, Daniel, da Batfly! Bora, meu parceiro! O tic-tac do relógio aqueço. Daniel Cardoso! Um dos lançamentos de 15 em diante. 15 músicas em diante por dia. É a meta dele. PS Agatha. Você não vai agarrar. Vipirar. Caramba! O Anderson tá comigo também. Mito, Paturi e Malzinho. Junto com o Piru. Júnior. O nosso parceiro Jefferson. Ele, que é gerente lá do Paulinho Carne, está aí com a gente, que é a primeira dama. Falou que ela está se produzindo, vai vir pra cá, belíssima hoje, pro Robson. Júnior, o passa a bola pra ti, Vou tomar um chope ali embaixo, abraçar a galera. Dá agradeção quando não pude dar aqui de cima. É contigo, gordinho. Mete som, detona pra você agora. Até o final da festa.